a Gabi Volt e Márcio Lopes, todos vocês locutores aí da Cidade FM em Itaiangá, Estadão do Mato Grosso, muito obrigado, viu? Aos ouvintes, o meu beijo carinhoso. E também as secretárias Cristina e Ivone, ouvindo o nosso programa, muito obrigado, viu? A todos vocês. Um abraço, os amigos da Rádio, da Rádio Cidade FM, de Maganin, no Paraguai, nosso querido amigo José de Abreu. Um abraço, os amigos da Rádio Capivari FM. Oi, meu amigo Oliel, João Camargo, o Bideca, o Ronaldo, o Osman, todos vocês amigos da Capivari FM de Abadiânia, Estadão de Goiás, inclusive minha nova música tocando, já é sucesso. Um beijo para Deise Cristina, Juraci Pereira, Cida Vieira, Charliene, a Rayane Almeida, todos vocês amigos ouvintes da Capivari FM Abadiânia, Estadão de Goiás. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Valeu, Oliel, cabra danado! Vamos em frente, quem canta bonito do quadro ao som da viola de Paulo e Paulinho, atendendo o pedido aí do meu amigo João Farias, meu primo João Farias, de Simolândia, ouvinte da Líder FM. Um abraço, meu amigo Gilmar Souza, a todos nossos queridos ouvintes da Líder FM Simolândia, Estadão de Goiás, exibindo nosso programa. Muito obrigado, valeu Gilmar Souza, cabra danado. Vamos até Iaciara também, hoje nós temos a Nova Dimensão FM, exibindo o mundo sertanejo. Cantam de Paulo e Paulinho, Amor de Primavera. Agora no mundo sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Alegria, onde existe solidão.

Muito bem, meu amigo Ivan Vieira Soares, da Rádio Serra Dourado, Dorcelino, todos da equipe, muito obrigado pelo grande apoio de vocês, pela parceria, viu? Um abraço, Jota Oliveira, o Nelson Nunes, Ronaldo, todos da equipe da Satélite FM, em Piranha, Estadão de Goiás. Aí, Sirlene Vaz, um beijo para você, para toda a família, para todos os nossos ouvintes da Satélite FM, em Piranhas, Estadão de Goiás. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Os amigos de Jaquiba, Web Rádio, no Rio de Janeiro, meu amigo Gabriel, todos da equipe, né? Muito obrigado. Meu amigo Clodoaldo Ferrazzo, da Rádio Educador FM, em Moraes Almeida, no Estadão do Pará. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria. Minha querida Mozana Silva, em Vargem Grande do Rio Pardo, muito obrigado pelo carinho. Valeu ao Aldinei Pereira, todos da equipe, a Johane, né? Todos da equipe da VGFM, exibindo o Mundo Sertanejo. Carlito e Baduí cantam, nós bebe de todo jeito. Saudade aperta, ai, ai, ai, nós bebe. Se nós tá feliz demais da conta aí, nós bebe. Se nós chega no forró, não tem mulher, nós bebe. Se tem mulher pra caramba, nós endoida, nós bebe. Se nós quer ficar nervoso, não tem jeito, nós bebe. Se nós tá quebrando tudo pra acalmar, nós bebe. Nós bebe pra alegrar, nós bebe pra sorrir. Nós bebe quando chega e bebe quando vai sair. Se nós briga com a mina e ela diz que é o fim, aí nós bebe, bebe, bebe, bebe até cair. Chora, nós ri, nós bebe. Se a mina for meia boca pra encarar, nós bebe. Se nós tiver namorando, o trem é bom, nós bebe. Se ela só quer ficar depois que nós fica, nós bebe. Se nós tá ficando, a coisa fica preta, nós bebe. Se o velho quer falar com nós pra dar coragem, nós bebe. Nós bebe pra alegrar, nós bebe pra sorrir. Nós bebe quando chega e bebe quando vai sair. Se nós briga com a mina e ela diz que é o fim, aí nós bebe, bebe, bebe, bebe até cair. Nós bebe pra alegrar, nós bebe pra sorrir. Nós bebe quando chega e bebe quando vai sair. Se nós briga com a mina e ela diz que é o fim, aí nós bebe, bebe, bebe, bebe até cair. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Hola a todos, yo soy Francisco y vengo desde México invitándote a que me escuches en este tu programa Reventón Musical, un espacio de música variada hecho para ti. Todos los domingos, a las 8 de la mañana, hora de México, y a las 14 horas, tiempo de Portugal. Los espero en la señal de Canal 2, solo aquí, en Antena Web. Reventón Musical, a los domingos, a las 2 de la tarde, con Francisco, no Canal 2 de Antena Web. A los domingos, a las 4 de la mañana, o Canal 2 dá-lhe 60 minutos de chill out. A maneira ideal de começar o último dia da semana. Record Chill Out. Um produto Radio Records com a apresentação de Artem Dmitriev. Record Chill Out. Aos domingos, entre as 4 e as 5 da manhã, no Canal 2, da Antena Web. Entretenimento, videojogos, consolas, indústria. Palavra-chave de joystick. Um espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa aos sábados das 7 às 8 da manhã no Canal 2 da Antena Web. A MPB sempre foi um género musical muito apreciado no nosso país. No Canal 2 dedicamos-lhe 2 horas por semana em clássicos da MPB. São os grandes sucessos que marcaram a história deste género musical, o mais popular no Brasil. MPB, música popular brasileira, em clássicos da MPB, aos sábados, às 7 da tarde, com a apresentação de Filipe Araújo, no Canal 2 da Antena Web. As manhãs no Canal 2 são animadas e divertidas. Cleiton Aguiar traz-lhe durante 90 minutos música e conversa, com um objetivo primordial: fazer-lhe companhia. Uma muito boa companhia. Fique connosco. Venha, junte-se a nós e a Cleiton Aguiar, de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 11 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, já estamos de volta. Nosso programa Mundo Sertanejo é música e alegria no seu rádio. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Um beijo no coração de cada um de vocês. A todos que estão no meu Facebook, sempre interagindo comigo. E se você ainda não está, é fácil, é só buscar Diego Valadares e a gente vai estar sempre interagindo, sempre falando. A todos vocês, amigos, radialistas de toda a nossa rede que estão tocando a minha nova música, quero você para mim aí na programação local de vocês. Muito obrigado pela força, pela parceria, viu? Eu agradeço de coração. A todos vocês, amigos do Facebook, que sempre estão compartilhando essa minha nova música, já é um grande sucesso, graças a Deus, viu? Muito obrigado a todos também acessando o YouTube, é muito legal, né? Minha querida Keila Cristina, em Licínia, Minas Gerais, Rio, sul de Minas, né? Meu amigo Valderlino Miguel, da Rádio Rainha da Paz, exibindo nosso programa. Ô, Keila Cristina, um beijo para você, para todos os nossos amigos ouvintes aí da Rádio Rainha da Paz, nossa parceira em Licínia, sul de Minas Gerais. Meu amigo Valderlino Miguel e todos da equipe, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? Conto com o apoio de vocês aí também para tocar minha nova música. E vamos lá! Minha querida Miriam Teixeira em Cuiabá, ouvinte da Rádio ABC Shalom, todos vocês amigos de Cuiabá, ouvindo o nosso programa. Um abraço ao Alan Sérgio, todos da equipe, meu amigo Dailton, comunicador aí de Santa Rita de Cássia, Bahia, os amigos da Web Rádio Supernova Atividade, muito obrigado, viu? Em Santa Rita de Cássia nós temos essa grande parceira, Web Super Rádio Atividade, exibindo o nosso programa. Um abraço o Dailton e todos da equipe, muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Jaqueline Lacerda, minha querida Maria Clara, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, ouvindo o nosso programa pela Rondônia FM. Um abraço a todos vocês, viu? O Nelson Casagrande, todos da equipe. Quem canta bonito agora? Gino e Geno, Casar An-An. Casamento. mas só quer namorar e empurrar com a barriga. Se alguém fala de nós, pode falar, nós não liga. Não penso em me amarrar em momento algum, mas só quer namorar, vai casar. Mas não quer compromisso de jeito nenhum, mas só quer namorar. Isso é coisa comum. Se falar em casamento, coração faz tum-tum. Namorar, mas namora, mas casar. Namorar, mas namora, mas casar. Amigo do Ginigueno, vê se pode. Canta com a gente agora, meu neto querido Felipe. Só quer Bahia, e casamento é prisão. E pra balada e dançar, faz bem pro coração. Casar e depois separar, é um chute no bumbum. Nós só quer namorar, mas casar, e nós não quer compromisso, de jeito nenhum. Nós só quer Bahia, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós namora, mas casar, Namorar nós namora, mas casar, Nós não quer compromisso, de jeito nenhum. Nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós namora, mas casar, Namorar nós namora, mas casar, Muito bem, mundo sertanejo está no ar. Um abraço aos amigos da Rádio Belém FM em Belém do Pará, nosso amigo Antônio Carlos, todos da equipe, os amigos da Rádio Primavera FM em Aparecida de Goiânia, Miguel Maia, todos da equipe, muito obrigado. Os amigos da Rádio Morada FM Virgem da Lapa, exibindo o nosso programa. Os amigos da Rádio Araçuaí FM, a Exército Martins Cabra Danado, exibindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? Os amigos da Rádio Criativa FM em Francisco Morato, São Paulo, também exibindo o nosso programa. Os amigos da Rádio da Rádio São Francisco FM em Porto Franco, no Maranhão. Meu amigo André Luiz, todos da equipe exibindo o nosso programa. Os amigos aí da Rádio Ará FM. Aí, Reginaldo Franco, Cabra Danado, em Berilo, Minas Gerais. Muito obrigado pela parceria. Vilma Fernandes, um beijo para vocês aí de Caetitu, município de Berilo. Também os amigos da Rádio Doce Terra FM em Rio Doce, Estadão de Minas Gerais. Maria Angélica, Maria de Fátima, Matias, todos os nossos ouvintes aí de Rio Doce, ouvintes da Doce Terra. Um abraço a todos vocês pela parceria e também já tocando minha nova música aí na programação, né? Muito obrigado, meu amigo Adilson do Vale, em Caçapava, São Paulo, os amigos da Rádio Cultura Sertaneja, tocando a minha nova música, Quero Você Pra Mim. Muito obrigado, viu? Aí, Dudamel, da Clipe.net, Cabra Danado. O Dudamel disse que a minha nova música já é top na Clipe.net. Muito obrigado. Vamos de música. Daniel canta para minha querida Ângela Maria, em Itabuna, na Bahia. Ela sempre interage comigo também no Facebook e ela sempre pede essa música. Daniel canta Do Outro Lado do Rádio. Ei, você, do outro lado do rádio, escute essa canção que fala de um amor que talvez nunca tenha amado. A voz de um coração não cala, você talvez não tenha escutado. São pequenas emoções, pequenas festas que acontecem no silêncio, às vezes em simples conversas. A vida, mesmo que às vezes sofrida, é tão curta e tão bonita pra não ser vivida. Como se

Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Edi Santos, da Rádio Cidade FM de Campina Grande do Sul, no Paraná. Um abraço, viu? Meu amigo Ricardo Silva. Ricardo Silva, da Rádio Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Guaraçu, no Estadão do Paraná também, já tocando minha nova música, Quero Você Pra Mim. Ô Ricardo Silva, obrigado pela parceria e pelo carinho, viu? Também o meu amigo José Escordeiro, o Zé Canhoto, a Vanessa, eles que são da Difusora AM em Juara. Nós temos audiência fantástica em Juara pela Difusora AM. Valeu, José Escordeiro, Zé Canhoto, Vanessa, sempre interagindo comigo no Facebook, já tocando também minha nova música. Muito obrigado a vocês pela parceria, viu? Um abraço a todos aí, pela audiência fantástica, meu muito obrigado. A Ana Santos, em Açailândia, no Estadão do Maranhão, também ouvindo o nosso programa. Meu amigo João Rodrigues, em Sobralha, os amigos da Rádio Liberdade FM, muito obrigado, viu? Vamos de música, Eduardo Costa canta, Enamorado. Sei se é amor o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Te amar,